horizonte, eu sigo em frente. Nada vai poder tirar de nós o amor. Cicatrizes na minha mente, machucado, mas que seguro. Deslizando, eu sigo em frente. Nada vai poder tirar de nós o amor. Cicatrizes na minha mente, machucada, mas que se curou. Dando fuga. E essa vida é tão maluca. E eu não rendo pra esses caras. Sou eu quem conto minha história. Bordo de bagar sem diabaga. Tô no nível, nada me abala. Machucaram meus pés, criei asa. Sou joia lapidada em quebrada. E deslizando, eu sigo em frente. Nada vai poder tirar de nós o amor. Cicatrizes na minha mente, machucada, mas que se curou. Não fato que fotos que fiz com olhar de frente pro mar onde o sol se escondeu. Me esqueci de lembrar que o caos da cidade já me corroeu. Que culpa tenho eu de amar demais? É que troco hype por paz. O mundo esfriou, não é mesmo? Pra quem vou contar meu segredo? Deslizando, eu sigo em frente. Nada vai poder tirar de nós o amor. Cicatrizes na minha mente, machucada, mas que se curou. Baby, eu só sou emissária. Penitenciárias lotadas, almas carregadas de mágoa, armas carregadas de balas. Às vezes só queria ir pra casa, deitar e pensar que foi só pesadelo. Quantas vezes não agi por medo, e a coragem me tirou do gelo. E me arriscar fez eu virar o jogo. E hoje deles somos pesadelo. Deslizando, eu sigo em frente. Nada vai poder tirar de nós o amor. Cicatrizes na minha mente, machucada, mas que se curou. Deslizando, eu sigo em frente. Nada vai poder tirar de nós. Ferida que se curou.